Liberal 9970, contato radar na decolagem, saída MOM, manobra de voo 340. A saída MOM 340, é possível falar pra MOM, tá presente? Obrigado, MOM. Pode, MOM. 0230, pista 10, autorizado a decolagem, vai ter um 50 graus, manobra de nós. O solicitou que mantivesse a sua inicialmente, depois seria autorizada ao uísque. Então vamos manter pro sul, cruza o aeródromo assim que possível e vai pela orla. Estamos já da coleção, o meu Ghost decolado aos 2-0. Todo farol de Tapuã, direto farol de Tapuã, aguarda a transição de comunicações. Ok, pronto, farol, aguarda a transição, chegou. A continuidade do voo, danado, passa. Confirma a patrulha? 094, atualizado, continuidade. 094, acima, 242 motéis, 70, proteja motos, estamos estabilizados, registro na 020. 620, autorizado, elétrico, 094. Oeste, mantenha-se sobre o Rádio de Zé, e registro a 0-0. Fala, Zé, para o Champlain, para a posição de 2 horas, 3 milhas, mantenha-se antes, para o helicóptero. Controle. Seleção de rádio, 3 minutos para a posição Conde. Chamando o controle, era com a Juliana, 2-0 do sinal 3, o Índio Tambo de Rádio. Oeste, frequência livre. Estamos estabilizados e o registro no 20. Autorizado, Lenda, Gol 2171. Prod Lenda, 2171. Torre Azul 491, estabilizado X-ray da 10. Azul 491, estou aí. Prossiga. Baixo avistado, cheque o trem, vento 140 graus, 14 nós, pista no zero, seca, fundo autorizado. É, confirmo com o vento, 1.4492. 140 graus, 14 nós, 140 com 14. Se a gente pista molhada? Não, tá seca já. Se a gente ligar, trem baixar e travado. Estão cancelando as inscrições de velocidade de altitude na 1314, vista para 3, motéis, com ajuste na 02. Oi, aqui é o Sideral Papa Romeu, que é a Delta do Ponto. No ponto de espera na Quebec, aguardando autorização para translado até o Pátio Pátio. O Papá Romeu Serra Delta Uniforme, autorizado para seguir com o deslocamento até o Pátio 4. Ok, gente. Cuidado, Gomes de Jona. Isso mantém no vídeo Romeu, bom dia, autorizado a aliar e manter a pista no zero. Sim, mantendo zero, projeto aqui mesmo. Nove turnos, só os quatro turnos, direito, dois anos, pessoal, mole. Nossa. Sete, sete, meia, vento, no quatro, zero, dois, um, dois, nove, decolagem, autorizado, pistão, zero. Autorizado, decolagem, zero, dois, sete. Sim, bom dia. Autorizado 0090, voo 9145. Zona Noroeste, então, voo Embraer 70 da Azul, a 2 milhas de Índia Serra. Zona Noroeste, autorizado decolagem, voo local. Autorizado decolagem, vento 160, 129, 850, 19. Bruno 6400, vem a turma 70 graus, 159, a quadra estrelizada, altinho pelo 09. Vem estrelizada, 09, 64. Controle, muito bom dia, Guardião 05. Guardião 05, bom dia, professor. Guardião 05, patrulhamento em Salvador. Quem é que espere na sua escuta contra a visual? Bem, estima com a segurança de visual, sem escuta do controle, Guardião 05. Nós vamos 45, descendo 4.000, registro na zona na área. 4.000 com 1.019, o avião vai. Número 6.4, decolando 5.3, controle 1.2.0, descendo 5.0.0. 0.8, obrigado, bom dia. Número 7. Sente, tem uma boa frequência de estacional, chama 54. Bom dia, contato radar no decolagem, saída Tucano 5, ainda vai de separação com o trânsito naturalmente formado. Vai lá, está assistindo agora 4.000. Sim, isso é longe de mais 2.000, eu vou mais 1.45. O 4.5 da separa 2.000, para a gente está autorizado o procedimento, estamos estabilizados. 2.000, agora estabilizado, nós já vamos. Autorizado Jambo, Angola 648. Jambo, Angola 648. Capitão Gótico, você informa para o localizador direito para o 057. Salvador, bom dia, bom 9145. Bom dia,

3098, está autorizado a descida pelo nível 050. Cancelado, Tony SR03, curva na esquerda, reporte na curva final no 7. Marisa, espera 3x3, com a última tensão da 0109. Até os 3000, está 3x8, 0x9. Correto. Estabilizado no MSX-8110, o azul 2743. MSX-8143, com a ponte aproximada do MSX-8110, chama a tua Salvador, 1182995. 1185, azul 2743. Correto, eu sou o MSX-8110, do seu país 2013, o time é Salvador, 1019, chama o estabilizado. Ilha do Índia Serra. Dois, sete, quatro, três. Confirme já está a visual com o campo. Altimetrão no zero, no nove. Afirmo visual com o campo, no zero, um, nove. Azul, 2743. Descansão desse matando de 1050, chega a 0, médio 1. Com 15 nós, 15 nós. Ciente, pouso autorizado, azul 2743. 19, conta de aproximar 100 US. E chama aqui o Salvador 1 na manhã, 395. 395, boa, 394. Salvador, bom dia, está 398, está habilitado. Está 398, continua a aproximação. Número 2 aguardando pista livre, altímetro 09. 09, aguardando pista livre, 09. 09, 04, pronto, pode esperar. 094. Agilizando manobras para decolar isso. Aqui, amor. Quero manter agilizando o voo no 094. Eu matei agilizado no 094. 2743, nós estamos no 4, à direita na época, solo 21, nesse mão 9, onde eu? É, 219, sei lá. Decolagem autorizada, pista no zero, vento no 40 graus, 1-2 nós. Está decolagem no zero, voo no 0-4. Autorizado, 1-0, vento no 40 graus, 1-2 a nós. 1-40 com 12, pouso autorizado, 3-1-0. 1-0-9-4, decolizando 5, controle 1-2-0, décima 8, tem um bom voo. 2-0, Fulano. 9-4, patrão. Pode tirar. Ô, Lambrão, quase bom dia, quanto a parada da recolégia, tudo bateu a 3-7-0, mesmo, bom pé. 3-7-0, bom, 0-9-4. Autorizado o procedimento, vamos 250. Eu sou Rio, 0210, o último é o Salvador 1019, e ele é a Sacrosanta do 190, chama o Estabilizador 1250. Mente, autorizado 2019, e motorista do estado de ele é. Vou 1250, vamos carregar. Motor 1094. Siga. Informação em bomba, pode voar, código. Código autorizado. Eu vou fazer o tiver a intenção de livrar este setor. Sentiu o litoral sul e após retorno, tá vendo? Sentiu o litoral sul e só entra no parque Pico do Sul. Pode ir não, vai ser. Eu vou direto a Buco, restrito 330.